Bom dia, gol 96. Bom dia, baixou e travou? Ainda não, senhor, reporte o trem já já. Gente. Baixei e travou o voo no 8 no meio. O 8 no meio foi autorizado, pista 90, 120 graus, 4 nós. Pista facilmente molhada. 20, voo no 8 no meio, livre posto. O vento pro 8 no meio? 120,5. Obrigado. 4178, muito boa noite. Estou no visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 1 ou 20 graus com 7 nós. Reporte trem baixa travar. Autorizado para Aracaju, 190 nível, decola da 10, sai da Puca, jamo direto. Após decolagem, curva esquerda. 5574 no transponder, 11935, aplicando o controle. Chama pro posto em 08. O 4178 da Azul está com trem baixo para baixo. Vento agora de 120,8, livre pouso na 10, Azul. Livre pouso. Bruno 78 no solo, agora 04, livre à direita, prossegue via Alfa, Juliette 03. Livre à direita, Alfa, Juliette 03, 4178. Bom dia, gol no 8, no 7. Boa noite, no 7, bom dia, Priscila. Será que na feira presista Guarulhos? Preciso saber da sua rota. A rota via Abra do Lodô e Sono, trilha direto ponto. Árvore Eletra. Eita? Árvore, transição Eletra. Obrigado. 520 autorizado. Puxa para cancelamento, chama táxi. Príncipe 5344, desce do final, bateu de cima. 5344, tá no Jus Alto, em livre pouso na 10, descenso de 30 graus com 89. Livre pouso, príncipe 5344. 4, vai ingressar via Juliette 301. Juliette 301, 35, 344. Cola pista 10, Janta de 1 a 2, 0 graus com 11 nós.